Baixo, autorizado, pouso, pista no zero. Sobre pouso, pista no zero, gol 94. 4. Gol 4463, puxa, back, estacionamento no 1. Felipe, confirma? Afirma. Alfa Kilo, parte 3, na moto 04, trip 5340. 463, coordenando com o Repeat Solo, após a passagem do Embraer da Azul, a retaguarda, puxa e aciona a chama taxa. Após a passagem do Embraer da Azul, a retaguarda, autorizado a puxar o estacionamento Azul 4463. Confirmando, Azul 4463, corrigindo, é o ATR da trip, agora tá livrando o parte 1. O ATR da trip, Azul 4463. Trip 5490, como número 2, pronto no ponto para no zero. Gente, manda o ponto para 5490. Gente, vai manter. Bora 941, solo de 37, direita, solo 219. Eita, mas vamos lá, viu? Ah, 4-1, obrigado. Boa tarde, gol Alago 4-1. 4-1, Alfa Juliette, portão 06. Sotaque de Alfa Juliette pro 06, Alago 4-1. 5240, trip, tá na escuta? 490, tem condições de ir um pouco mais à frente, só pra liberar o posto do setor? Ah, foi, ó. Perdeu contato com o 119-060-66. Tem um copo ativo, Salvador? Frente da informação, November. Fica mais pra frente, por causa do testar na ponte espera da 1-0. Só pra informar o senhor na hora do reboque, na hora de puxar. Tá ok, estamos cientes aqui. Contato, obrigado. Muito boa tarde, está 3895. 3895, boa tarde, além decola, pista no 0, 120 graus, 08 nós. Além decola, 10, 3895. Hotel Lima, Tango, prossiga. Busca vida 7, hotel corredor. Olhando do litoral, reporte falou de Itapuã, Camp Express, Hotel Lima Tango. 06. Boa, tio, livre pro 06, 941. 490 após o início do airbus, ali mantém, cabeceira no 0. Após o airbus, ali mantém, tem 490. Azul 4463 para o táxi com 116 a bordo, alterna Salvador e tem 3 horas de autonomia. Salvador firme POB, 133? 116. 116, 4463 à direita, táxi Índia e Alfa, ponto de espera no 0 Torre, no 862, 8 metro na 015. Ajustado no 095, direita Índia Alfa, ponto de espera 186, azul 4463, obrigado, uma boa tarde. Absolutamente. 3804, deixa 2000 pés, ajuste 1015, liberado restrição altitude em TAP, reporte localizador do STDF. 2000 pés com 1015, liberado da GTAP da restrição, reportará no localizador. Boa tarde, está 3895. Boa tarde, está 3895, contato radar, saída da El. El, radar, 3895. 109. Ah, iniciando da 10, 75, 5490. Entregou, está levantando, passou, passou. Tango para cruzamento Campo Chame Torre 18.6. Tango do Rio, Carará, Gato. Passa Tango, Tolima Tango. Tolima Tango, cruza o campo sobre a pista no 7, sem interferir com a decolagem da 10, reporta no cruzamento. Tango cruzado imediato agora? Afirmativo, está presente, está livre o cruzamento. O Tolima Tango sobre a pista no 7. Sobre o 7, o Tolima Tango está iniciando e o torcedor se seguirá para busca a vida. Ok, seja. Torre Salvador, azul 4463, está para a ponte espera da 1-0. Azul 4463, ali mantém, cabeceira no 0. Ali mantém no 0, azul 4463. Trip 5490, decolou de 43, controle 120, décima 8. 1208, 5490. Controle Salvador, muito boa tarde, Trip 5490. Contato Trip 5490, contato radar, suba 200, saída Momo. Saída Momo, Trip 5490. Vou fazer a foto, o carro e posterior irei a MP. Ok, sim. Está livre e aproximação até buscar a vida, manter a frequência. Aqui, está. 4463, metro 100 graus, 109, autorizado a colapso do 10. Autorizado a colapso do 10, 4463. Salvador, quem está acionado, último código 5002. Lima Mike Fox, acionando o código 01 no... 02, prossiga com essa 1. Aciona o código 0122, 500 pés pela linha do litoral, reporte farol de Itapuã. 0122, acionado, reporte farol de Itapuã, onde é mais fácil. 3566, desceu 2000 pés, ajuste 0105, reporte localizador, pista desce. Frente descendo para 2000 com 1015, o TAM 3566. Salvador, boa tarde, voo 924, formação November. Voo 924, boa tarde, chegada Mari, desceu 060. Na Mari, nível 060, voo 924. Corpo localizador, hotel 3804. Hotel 3804, complete final, e ele se chama 386. 386, boa. Salvador, azul 4463, saída da ELP. Azul 4463, contato do radar, saída da ELP, suba o 220. 220, azul 4463. Próxima farol de Papão, alemão Mike Fox. Mike Fox chama em torno de 286. 286, Fox. Salvador, o Lima Mike Fox, farol de Papão para ingresso pouso, Pátio da Mata. O Mike Fox, aeronave final de 6 meses, aguarda mesmo ou prossegue pouso 35, vento 100 graus, 109. É autorizado, vai para pouso na 35. Ok, tá livre, final 35, reporta a aeronave final, Lima Mike Fox. Bota final 35, Fox. Salvador, Aftan, 3804, baixada e travada, final, a pista no zero, estabilizada. 3804, autorizado pouso, pista no zero, vento 100 graus, 109, como um helicóptero que vai conseguir pouso parado, cara, 035, à direita do eixo, aproximação, não interfere. Certo, você está no equipamento, tá? 3804, autorizado pouso, pista no zero. Oi, 120, 8, 5141, só corrigindo, vai ser da Euleda, eu desço. Permitido, zero, a Piwisk 50. Decola da 10 com curva direita, Dael, Luda, Ildis. Controle 1208, transponder 5141. 408, não, cruzamento correto, chama para o estacionamento. Portão 3, informar a prova. 3216, liberação de velocidade em SAP. 3216, redução de critério, desça para o 050. Descida ao 050, tá, 3216, vamos manter a velocidade. Transformador 35490. Prossiga 5490. Autoriza a ativar de mau momento direto, patrolina. Guarda. Sua escuta, senhor. Final da 35 para pouso parado, visual contrato por a 10, olhão Mike Fox. Leão Mike Fox, vento 120 graus, 109, autorizado pouso parado 35. Leão pouso 35, Fox. Meia, duas milhas para externo, complete LS, chame torre 186. Obrigado, 66. O Leon Mike Fox, tráfego já superado, você já pode fazer deslocamento aéreo até a bata, ok? Questão do deslocamento aéreo até a bata, Fox. Solo direita, solo no Zona. Zona direita, 219, com solo, TAN 3804. Solo, solo do TAN 3804, transfere, está liberando a pista. 3804, Alfa Juliette, portão 1-1. Alfa Juliette, portão 1-1, TAN 3804. Localizador, pista dessa. Feita completamente visual aqui no setor, desce direto para 2.000 pés. A porta localizador ILS X-Ray, tá 3.2 no meio. Evento 090 grau 08 longe. Autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso na 10, vem amanhã. Papatango, hotel Lima Tango. Papatango, hotel Lima Tango. Lima Tango, reporta final no set. Vai direto pro hangar de marca. Ok, ciente, o hotel Lima Tango tá ali, deslocamento. Reporta controlado ou na curta final da remarca, Lima Tango. A curtíssima reportará o hotel Lima Tango. Gol 924, desça 3 mil pés, ajustado 1015. Para 3 mil pés, 1015, gol 924. Azul 4463, chame centro Recife, frequência 1251. 251, Azul 4463. O 924, desça para 2 mil pés, autoridade LS. 2 mil, autoridade LS, bom 924. Trip 5490, direto Petrolina, chame Recife 1685. Trip 5490, da projeto voa Petrolina, chama o centro 1245. 1285. São 12685. Obrigado, até a volta, amigo. É. Alfa Juliette, posição 01. Alfa Juliette, 01. Torre 18-6, 3206. Torre 18-6, tá 3206. Seguinte, reporte está controlado, está me matando. Se ainda possível. Ok, ciente, boa tarde para o Matheus. Salvador, é o TAM 32 no meio, na final da 10 visual. TAM 32 no meio. Cidade 120 graus, 109, autorizado pouso, Cristo no 0. Autorizado pouso, Cristo no 0, TAM 32 no meio. Sou 924, perceptor localizador, tem o campo ali. Foi 18-6. 18-6, boa tarde, vou 924. Fone do Pato virar para Pato. Na final do novo, era guarda para o deslocamento, guarda 02. Salvador Azul 4089 na ponte 3, pushback acionamento. 408903, autorizado, chama táxi. Chama táxi, grato, 4089. Decolagem novamente ou corte? Fia. 3, 2, 1, 6, solo 0, 0, direita, solo, usando a sinal. Direita, 2, 1, 9, 3, 2, 1, 6, 3, 2, 1, 6, 3, 2, Salvador, boa tarde, gol 9, 2, 4, final da 1, 0. 924, vento 100 graus, 109, autorizado pouso, pistão 0. Livre pouso, pistão 0, gol 924. Seu táxi foi Juliette. E ó, vou manter certo da Juliette, 32 no meio. Tem o Papa Romeu, Guia 9B Alfa, solicita regresso. Vitória. O Índia Nova Liberal, favor de transferência. Ronda rotatória, Índia Nova Liberal. Dois no meio, mantendo essa Juliette, o portão 02, e guardaram a nave da Azul inicial, tá? Ok, aguardando o 02. Tá, 32 no meio. Sola 03, direita, solo 219. Direita 219, 19924. Salvador, boa tarde, Goma 924, Goma na Eco. Goma 924, Alfa, mantente da Juliette. Alfa, mantente da Juliette, Goma 924. Taxi azul 4089, 110 a bordo, alterna com fim, 4 horas da planilha. 4089, táxi direita em Índia Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 1862, altímetro 1015. Ajustado 1015, Índia Alfa, ponto de espera 18,5, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Os dois no meio, ingresso Juliette, portão 02. Juliette para o portão 02, portão 02 no meio. Bono 924, Juliette, portão 10. Juliette, plano 0 no 924. Salvador, boa tarde, vou 1806, informação na venda. 06, Aracaju, copia? Prossiga. Aracaju 230, Golf 677, decola da pistão 10, curva esquerda, Puca, Jama, após direto Aracaju, controle 120, decimal 8, transponder 5152. Certo, autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677, decola da 10, primeira curva esquerda, Puca, Jama, após Jama, DCT, Aracaju. Controle Salvador 120, decimal 8, e transponder 5152, gol.